desse bar não arreda os pés. Vou amando por dois e bebendo por dez. Um abraço carinhoso ao empresário Zé Luiz. Simbora! Ô Didi, tira essa música que eu já não tô aguentando. A carência tá batendo e o coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumentar o meu sufoco, ouvindo essa moda que rasga no peito de um lado e pro outro. E se é pra maltratar, então aumente o volume, que eu vou beber mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o corpo reno tá doendo por causa dessa miserável que eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse bar não arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo por dez. Sofrimento na vida de quem tá acostumado a massagem, e cachaça na vida de quem tá sofrendo de amor. É a dor, brasas e paixão. Tira essa música que eu já não tô aguentando. A carência tá batendo e o coração quase parando. Pra acabar de judiar e aumenta meu sufoco, tô ouvindo essa moda que rasga no peito pra um lado e pro outro. E se é pra maltratar, então aumente o volume, que eu vou beber mais uma pra não perder o costume. Porque aqui tem sentimento e o corpo reno tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse bar não arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo dez. Porque aqui tem sentimento e o cotovelo tá doendo por causa dessa miséria que eu tô sofrendo. E se ela não voltar, desse bar não arreda os pés. Tô amando por dois e bebendo dez.